Conversas Aleatórias. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Esta é a emissão 171 de TV Rural, aqui na sua estação preferida, RTP3. Hoje estamos quatro locutores aqui. Eu, Nuno Miguel, eu, Amílcar, Joaquim Pereira, para falar. Não, Joaquim António. Eu, Joaquim António da Silva. Bom dia a todos. E todos muito bem. E ali à frente, um Luís Monteiro. Olá, boa noite, ouvintes. Bem-vindos. Eu sou o Luís Monteiro. Estimado Amílcar, esqueceu-se de contar ali este nosso quinto convidado, que é o meu amigo imaginário. Não o vejo. Ah, pronto. Então é por isso. Está desculpado. Creio que o senhor está a inventar. Está a mentir. Não há aqui mais nenhum, não há aqui nenhum amigo imaginário. Nada de mentiras, que hoje não é o 1 de Abril. Realmente, não sei como é que me descobriu, mas é efetivamente verdade, estava a mentir. É verdade que estava a mentir? Exatamente. Muito bem, Sr. Luís Monteiro. Então, e o que é que diz do caracol que ontem passou ali? Acho que foi um ato de coragem ter tido aquela coragem de passar ali. É preciso ter coragem. E ele levava coisas em casa às costas porque não pagava a renda? Sabe que hoje em dia anda muita gente a mudar de casa sempre de um lado para o outro porque não há dinheiro para pagar a renda. Então fica uma semana num sítio, uma semana no outro. E a culpa é de Sócrates. E engraçado, porque do Sócrates não só, não é? E da Britney Spears. Uhum. Porque eu conheci outro caracol na semana passada que também estava com o mesmo problema. Com a casa às costas. Exatamente. Coincidências. Bom. E aqueles caracóis da cabela? Do cabelo? O que é que se faz a eles? E esse se faz a baba de camelo? Por isso é que há aquela coisa de gordura no cabelo, se precisa que é gordura, não, são eles a babar todos para cima da gente. Não, mas isso, baba de camelo, aproveita-se quando isso se quer. Não é de camelo, é de caracol, enganei, peço desculpa, estava a mentir. É pensei que era baba de camelo. Não, baba de camelo tirava-se do cabelo do Carlos Bonaparte, mas ele não está aqui para ouvir. Não, mas não, o Luís Monteiro deve concordar com isso. Ah, do meu cabelo ninguém toca. Não, nem o barbeiro. Não, do Carlos Bonaparte, que ele até faz exportação de baba de camelo a partir do cabelo. Muito bem. Bom. Depois disto, esta é a emissão 27 de Conversas Aleatórias. É 27, não é? Sim. Chegamos ao clube dos 27, por isso não temos muito mais futuro. E a verdade é que hoje é mentira. Porque hoje o tema essencial vai ser precisamente esse. Mentira. No outro sábado, foi dia 20... Mas agora, peço perdão de interromper-te, mas deixa que a gente se apresente como deve ser, não é? Ah, Luís Monteiro, faça favor. Carlos Bonaparte, porque haverá o 29, temos essa esperança. Uhum. Boa tarde para todos, da minha parte, sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas Aleatórias. Ao lado do Carlos Bonaparte está o Joaquim Luís, que não é Joaquim António. Não sou Joaquim, é Joaquim Luís. Espero que gostem destas mentiras que vamos para aqui dizer. Se não gostarem, ouçam na mesma, que é para dar mais algumas visitas aqui à rádio. Bem, sem dúvida, basta só fazer download. Ah, pronto, não precisam de ouvir. Então podem desligar já, passados 3 minutos e pouco. Altgf 3. No outro sábado, que foi dia que é? 23, deve ter sido. Sim, sábado 23. Estava eu a assistir a uma das missas que assisto regularmente, por acaso ontem não fui por causa do Sporting Porto. É verdade, o Porto empatou. Ah, que pena. Ah, é? Ai, que pena. Isso sim é verdade. Que grande. Isso, por acaso, é verdade. Que grande. Ainda bem, ainda bem. Que pena, que pena. Eu gostei do. Na semana, a meio da semana, o Real Madrid foi ganhar ao Barcelona 3-1, para a taça. E na sexta, que foi dia 1 de março, o Ronaldo ligou ao Messi, ficou, portanto, como foi em Barcelona, ficou 1-3. Barcelona 1, Real 3. 1-3. E no dia 1 de março o Ronaldo ligou ao Messi. Ô Messi, que dia é hoje? E o Messi, 1-3. Porquê? E o Mourinho para o Ronaldo. Gostei dessa. Gostei dessa. Foi inteligente. Claro que isto é mais uma invenção de muitas que vão ver hoje. Na semana passada estava eu na missa e o Senhor Padre falou. Estava a falar sobre uma passagem da Bíblia e estava a contar algo. Não interessa o que era. Também não me lembro. Estava a contar algo, a mostrar o que uma pessoa é à frente de outra. A contar, a dizer, e diz assim o padre, e como é que eu sei se isso não é mentira? E aquela frase, 2 segundos que ocupou no meio de uma hora e tal de missa, ficou-me na cabeça e tive logo ideia para o programa da semana a seguir, já pela semana anterior, já estava definido. A mentira. Há várias coisas aqui para ver. Eu, por exemplo, destaco alguma, que é, em que situações é que vocês acham que se justifica mentir? Carlos Bonaparte, ou Luís Monteiro, se quiser. Eu acho que se justifica mentir. Aliás, eu acho que a mentira é sempre algo a evitar e é, digamos que é um emaranhado de situações que pode justificar uma mentira. Temporariamente, atenção. Temporariamente. Mas ainda assim eu não consigo. Não acreditas em mentiras definitivas? Não. Apoias? Não. Isso não. Isso para elas não há espaço. Há para, temporariamente, porque há uma situação muito crítica. Por exemplo, vamos imaginar que. Sei lá, vamos imaginar aquela situação de, por exemplo, o pai está gravemente ferido no hospital, está numa situação estável, o filho morre. Pode acontecer, não é? Este tipo de coisas acontecem. Mas já que o filho veio para o hospital ou no trabalho, o que é que foi? Teve um acidente e morreu. Não se vai dizer ao pai que está numa situação fragilizada em termos físicos que o filho morreu. Vai-se dizer que está tudo bem, que só está ocupado, etc. Isso passa por mentir ou esconder? Já estou a adiantar aqui uma pergunta que ia fazer mais à frente. É mentir porque se está a dizer uma coisa que não é. Quando sim, também. Quando tu ocultas... É ocultação, não é? Quando é a omissão. Quando tu tens que dizer alguma coisa que não é, passas a mentir. E quando a pessoa diz, ele está bem, só está com muito trabalho, é uma mentira porque ele já morreu. Portanto, e depois, quando o pai se recupera, dizer, olha, não fizemos assim assado, porque teve de ser, não é? Mas a verdade é que o Luís Monteiro morreu. Pronto. E nesse tipo de situações, é... Eu acho que é aceitável. Mas, cá está. Porque é temporário. Joaquim. Eu concordo perfeitamente com o Carlos. E também sou dessa mesma opinião. E há outro exemplo? Há mentiras e mentiras. Aquela mentira crónica. Porque não é capaz... Já lá diz o velho ditado. Coitado mentiroso, mente uma vez, mente sempre. E da forma verdade, todos lhe dizem que mente. Era muito bem. Como é isso? Não conheço assim completo. Não coitado conheço. Do mentiroso. Mente uma vez. Mente uma vez, mente sempre. Ainda que fale verdade, todos lhe dizem que mente. Está bem. Ora bem. O Carlos disse muito bem. Há situações críticas, principalmente de doença ou similares, é que a mentira quase que roça uma obra de caridade. Porque se a pessoa está fragilizada, está, a sua mente está muito em baixo, o seu estado mental está muito em baixo, é crítico dar-lhe uma notícia negativa. A notícia que essa pessoa precisa são que o animem a ver se ele recupera. Mas não há que ser realista? E defrontá-lo com a verdade? Enfrentá-lo logo com a verdade? Há casos e casos. Só que num caso como este, poder até por outra vida em risco até. Há casos e casos que depende também das pessoas com quem se está a tratar esse assunto, ou se vê-se que a pessoa que tem possibilidades de aguentar com a verdade, mas a maior parte das vezes... Nessas situações é melhor evitar a verdade. E então dá-se ali uma conversa mais ou menos e tal, e lá entra a mentira. Mas são assim casos muito esporádicos, porque fora disso, infelizmente, vivemos num mundo geral de mentira a todos os níveis. Níveis sociais, então, nem é bom falar. Eu acho que é outro caso em que se pode aceitar uma mentira, porque é uma mentira pequena e sem grandes consequências. Lembro-me de uma vez que eu estava... ia para a escola de música, mas estava imensa chuva e a minha mãe também não estava para me levar... pronto. Ligaste para a escola a dizer que estavas muito doente. Daqui até ao Porto. E há essa mentira clássica que é ligar para a escola e está muito doente. Claro que é assim, olhando lá para fora, vendo o tempo que estava, era fácil perceber que está doente. Podias ter ficado no dia anterior precisamente por causa do tempo. Sim, exatamente, pronto. Mas cá está. Mas é uma mentira que deixa sempre na dúvida. Ele está com preguiça de acudo, está mesmo com gripe, não é? Mas ninguém vai saber. Mas também é uma coisa tão pequena. Olha, não vem. Também não é por aí que o mundo cai. Portanto, mas atenção, uma vez ou outra, não é fazer isso clássico. Dou-vos outro, vou apresentando alguns exemplos, não muitos. Dou-vos outro exemplo para saber a vossa opinião. Até porque conheço um caso real muito semelhante a este. Um casal adota um filho desde que era bebé. Tinha 3 meses. Passado 15 anos, o filho ou a filha ainda não sabe quem são os verdadeiros pais. O que é que acho? E estamos a falar de uma coisa que não é, propriamente mentira. É, quando se diz à filha que os pais são eles, está a mentir. Sim. É esconder a verdade, é mentira. É mentira e não é, porque por todos os efeitos os pais... Não, os pais verdadeiros. Quem não são os pais biológicos. Quem a fez nascer. Sim, é uma mentira, é uma semi-mentira, na minha opinião. E desse, depende de como é dito. Se eles dizem que são os pais biológicos, é mentira total. Agora, se dizem que são os pais, há uma grande possibilidade de coisas, que é... Bem, não é mentira, porque nós somos realmente os pais, não somos biológicos, mas somos aqueles... Não fomos quem a fez nascer, mas somos quem a fez crescer, não é? E cá está, ou seja, poderá ser uma semi-mentira, dependendo de como é dito, poderá ser uma semi-mentira. Mas é aquela situação. É uma mentira, ou semi-mentira, até certo ponto aceitável. Eu acho que se calhar nessa altura já não é aceitável. Mas... Era o que eu ia dizer, passado tantos anos, vocês dizem, ah, é os pais, está bem, mas a verdade é que os pais, quem os pôs cá fora não foram eles. Joaquim, que diz? Dizer, não dizer, mentir, não mentir, já está bem. Esta situação de adoção é muito complicada. Porque também quando é que vai dizer? Aos 30 anos? E até hoje, são tantos os casos que se têm passado, que uma pessoa, quando nós pensamos por nós, por exemplo, eu se fosse comigo, era natural que aos poucos e poucos, logo de pequenino, eu fosse dizendo, adoçando a história, que nós realmente não éramos os pais. Mas é difícil. Talvez, eu para mim era essa a ideia, de fazer assim dessa maneira. Mas infelizmente deixam-nos crescer e só depois de adultos, praticamente, é que eles vêm a saber. E aí sim, acho eu, que é um trauma. Portanto, não se devia levar a mentira, entre aspas, tão longe. Porque podem dizer, deixa-os chegar a adultos, que é para terem, perceberem melhor as coisas, mas quando estão já em adulto, ou final da adolescência, ou quiserem, é que já se tem, também sente-se mais as coisas. Quando se diz, quando têm 6 ou 7 anos, para eles, estes são os meus pais, pronto. E depois já crescem com aquela ideia. É uma sensação de engano tão grande que... Ainda por cima terem passado aqueles anos todos. Por isso eu acho que aí era logo o logo ao princípio ir começando a dizer pouco a pouco. Sim, essa é verdade. Bom, aos 5 anos ia-se o início da frase. Depois aos 10 ia-se a meio da frase. Estamos aqui a falar em situações de outras pessoas. Quando alguém está muito doente, quando há outra pessoa envolvida, que é adoção e blá blá blá. E em que situações justifica mentira sobre nós próprios? Mentir sobre nós próprios? Sobre alguma coisa relacionada com a pessoa em causa. Contigo, no caso, porque tu estás a... Comigo, nenhuma vez. Nunca, nunca? Nunca, nunca. Joaquim. Eu também, por norma, também não. Mas acontece que realmente há situações que uma pessoa não pode dizer a verdade. Por exemplo? Não se lembra nenhuma. Pronto, tá. Adiante. Ah, mas não, por acaso, em que menti sobre mim. Foi uma... Isto já parece aquelas histórias, mas aqui não tenho problema em contar. Foi uma espécie de namorada que eu tive. Namorada? Que é namorada? Uma espécie de... Isto nunca já aconteceu tanto pessoal mesmo. Pensei que fosse um rapaz. E basicamente... Apanhaste na mentira. E basicamente, ela começou-me a fazer uma série de perguntas indiscretas. O que é que eu tinha feito com as outras namoradas, e se tinha feito isto e mais aquilo, não sei o que mais. E eu naquela de... Bem, se acontecer alguma coisa entre eu e tu, quero que te sintas que és a primeira, até peguei a mentir. Claro, não devia ter feito. Confesso que não devia ter feito. Mas também a pessoa que era não merecia mais. Cara, desculpa interromper, mas nesse caso, se ela veio com essa... Com esse tipo de perguntas. Eu acho que ela, nesse caso, até mereceu a mentira, não é? Absolutamente. Não tinha nada que as fazer. Porque depois, Liguei-te. Mas ela perguntou o que é que tinhas feito com pois, o que é que esteve ali, parecia quase o padre. E veio com essa pergunta, porquê? Porque sim, parecia quase o padre no confessionário. Fazia confissão. Como é que você fez isto, você fez aquilo? E como é que eu tinha feito, não é? Porquê é que tinha surgido? Chegou a fazer perguntas, algumas coisas que eu disse que sim, que já tinha feito. E ela, então, e como é que surgiu? Como é que fizeste? Não sei o quê. Assim, oi, olha, mestre. Não, deixa-te estar que eu já te faço um desenho engraçado da minha história. Porque é que comecei então a fazer. Inventar. A só contar aquilo que eu ia contar. Porque isso era muito perigoso, porque ela depois, devido às confidências que lhe fazias, ela pegar nessas confidências e vir cá para fora, blá, blá, blá, blá, blá, olha o plano que fez isto assim e assim e assim e assim. E o caso muito preocupado. Sim, eu não estava preocupado. Eu não estava preocupado com isso. Porque sabe se me fizessem, se viessem, imaginemos que eu teria alguma coisa de mal a esconder. Não é? Se eu tivesse alguma coisa, algum crime, se eu tivesse assediado, por exemplo. Agora vamos imaginar, por exemplo, que eu tinha tido com os meus 25, 26 anos, por exemplo, um caso físico com uma menor de 12, 13, 14 anos, por exemplo, e que aí era conveniente, porque senão ainda me acusava de pedófilo, não sei o que mais. E esse tipo de mentiras, se eu tivesse feito e tivesse a ocultá-lo, aí era um risco que alguém soubesse e viesse cá para fora e depois punha em maus lençóis. Agora, o que é que eu tinha feito com a minha ex-namorada era algo perfeitamente justificável. Ah, e tal, o Carlos fez isto e não sei o quê. Pois, olha, fiz uma coisa que tu previsto não tivesse a oportunidade de fazer. Era a minha resposta. Portanto, é aquela situação. É aquela situação. Que está, eu fiz aquela, deixei aquelas mentiras no sentido de. Bem, tu queres saber tudo e eu vou fingir que sabes tudo. Engraçado como é que aquela rapariga sempre achava que eu estava a mentir e acreditou apenas nas únicas mentiras que lhe contei. Pensaste tu que ela acreditou? Ora, aí entra outro pormenor que me veio agora a ideia. Acaba por não ser mentira, mas simplesmente omissão. Porque uma pessoa podia ter feito isto e aquilo e aquilo. Ah, fizeste aquilo. Ah, não. Está a mentir. Sim. Mas está a mentir, porque é obrigado a mentir? Porquê? Podia contar. Não é obrigado. Não é obrigado, mas há certas coisas que não se podem. Eu fui mais pela lata, não é? Também nunca lhe perguntei em pormenor o que é que ela andava a fazer com os ex-namorados. Eu nessas situações. Eu nessas situações. Foi assim. Já agora correu bem, vai foi tarde, estava a chover. Eu nessas situações sou. É pela omissão. Primeiro, não tenho o espírito daqueles que se gabam. Olha, eu fiz isto com aquela, fiz isto com aquele outro, fiz isto e não sei o que mais. Alguns até mentem. Dizem mais qual que é. E eu é ao contrário. Eu sou santinho, eu nunca fiz nada. Estou a mentir. Estou a mentir deliberadamente para que as pessoas não me entrem na minha vida particular. Eu é mais do estilo. Eu sou um, entre aspas, um safado admitido. Mas agora até onde é que eu vou, isso, quem quiser que experimente. Ah, estás a dizer isso à nossa vida. É para lançar o desafio. Só nós é que dissemos e que não dizes nada de tipo. Vai deixar falar o Joaquim António da Silva. Tem que inventar um nome para mim. David Antunes. Eu tinha dois exemplos, duas situações em que. Eu, no geral, não é no geral, eu sou assim, eu não gosto de mentir. Eu quero que seja para bem, quer para mal, é ser frontal. E aqui o. Como é que chamas? O Luís Monteiro, sabe? Não, eu a partir de agora, já que falamos em mentiras, passo-me a chamar Tony Carreira. aqui o Tony Carreira, sabem que, quer que seja para o positivo, quer para o negativo, eu sou frontal, com seja em que situação for e em que pessoa for. No entanto. Fui aprendendo que, para mim, há uns tempos, havia duas situações em que justificava a mentira, mas agora até acho que há quatro. Como daqui a 10 anos, se calhar, já vou arranjar mais uma ou duas, que a gente está sempre a conviver com experiências. Estás a vir à minha ideia, que é isso mesmo. As duas situações que já penso há muito tempo, que é mentira justifica-se primeiro quando é para criar uma surpresa a alguém. Sim, isso também. Nos preliminares, nos dias anteriores, sai da minha tira e não me importa nada, porque depois, pô, acaso ouço uma surpresa positiva a alguém. E também, o segundo aspecto, já foi falado aqui, é quando é para poupar o sofrimento a alguém. Já falaram ao cabo? Terceiro, quando é uma pessoa a pedir-nos isso, ou seja, mesmo que eu não quisesse, estou a mentir porque alguém me pediu para não contar a história dela. Estão a perceber? Não estão a perceber. Estão? Sim. Sim. Quando outra pessoa, apesar de ser contra a minha vontade, porque alguém amigo, alguém conhecido pediu, e embora eu não goste. E ainda há outra situação, que é quando o meio geral não entenderia o contexto. Ora, exato. Estás a ver? Estou a ver, estou. Ele é que não está, mas eu estou. É precisamente essas situações que... Eu, por exemplo, eu tenho muitos casos na minha vida, eu já falei aqui, que era e às vezes ainda continua a ser, o muro das lamentações. Pessoas que vêm a contar histórias e não sei o quê, não sei quais. Era o confessionário. Eu bem digo, você é o próximo papo. Ora, eu, se por um motivo qualquer se está a falar e vem a lume uma dessas situações, eu sou obrigado a mentir, porque se a pessoa me fez a confissão em sigilo. Ora, se é sigilo, eu não o posso divulgar. E, portanto, mesmo situações que eu saiba que não é aquilo que as pessoas estão a dizer, eu calmo ou nego. Aí, precisamente para não estar a divulgar aquilo que eu sei. Entre outra pergunta que eu ia fazer. Você não se sente bem ao fazer isso? Está a mentir. Estou o que é que vai na cabeça das pessoas que mente e mente todos os dias e sente-se perfeitamente normal? Olha, ainda hoje ainda estava na cama e precisamente antes de vir para aqui, como já sabia qual era o tema, comecei a pensar nisso. E cheguei a uma conclusão. Lá está tal do velho mentiroso. Há pessoas que inconscientemente ou conscientemente, ainda falta saber bem como é isso, analisar bem isso psicologicamente. Se calhar nem eles sabem. Pois, é que nem eles sabem. E eles mentem, e estão convencidos que estão a dizer. Mas sentem-se normal. Haverá para aí alguma disfunção. Eu já agora também vou regressar ainda outra coisa antes, mas só para não afiar a meada. Eu acho que é mais assim, porque eu passei uma situação muito concreta em que acabei por me dar com uma mentirosa compulsiva, mas não estou a ser mau, estou a dizer, mas a verdade. A rapariga mentia sobre ela, até se fosse preciso, e justificava uma mentira com outra mentira, e chegava às vezes a colocar 3, 4 versões em cima da mesma tarde. Ora, porque tinha ido ao cinema, ao mesmo tempo estava na sala de aulas e estava em casa doente. Portanto, é omnipresente. Pronto. E é engraçado que ela não tinha noção. Eu afastei-me dela porque quero o meu bem. Mas a verdade é que ela não tinha noção. Mas cá está. Associada a essa falta de noção vieram outras, não é? A rapariga hoje tem comportamentos que nenhuma miúda de 15 anos teria. No entanto, ela disse que tem 19. Eu acho que ela tem 16. Mas jamais teria 15 anos em termos de atitudes, não é? Voltando um bocadinho atrás. Eu acho que há aí uma questão que tu disseste que eu não concordo. Quer dizer, depende de quanto tempo se leva a mentir. Que é o contexto, porque o contexto geral não entenderia. Sabes que eu acho que muitas vezes o contexto geral não entender é meio caminho para nós não conseguirmos encontrar corrente. E, portanto, deixar-nos levar. Porque isto é, digamos que a mentira tem um risco quase tão grande como o jogo. Tu depois não sabes como sair dela e é uma mentira atrás de outra. Porque é só mais uma. É só mais uma. Epá, isto é só mais esta. E é só mais aquela. E no entanto, quando chegas ao fim, já tens um cardápio de mentiras à tua escolha. Se quiseres pegar, em que é que eu menti? Deixa cá ver. Nisto, aquilo. Deixa-me pegar naquela mentira. E tu olhas para trás, tens ali já um cadastro bastante sujo, entre aspas. Ninguém sabe, não é? Com mentiras. Eu acho que essa do contexto geral não entenderia. Se calhar uma semana, duas, três, justifica-se, mas depois depende das mentiras, não é? É uma situação que já começa a ser um bocadinho arriscada, no sentido de, bem, eu estou a ir, com a corrente, não contra a corrente. E até a própria pessoa depois também começa-se a sentir restringida. Ou Silva. Ora bem, eu... sabe, isto é... é tudo subjetivo. Cada pessoa é uma pessoa. Cada cabeça é uma cabeça. E isto de mentir é como outras atitudes da vida, está no íntimo da pessoa. Eu, por exemplo, posso dizer, por norma, nunca fui pelo caminho da mentira, porque, como disse o Carlos muito bem, atrás de uma mentira vem outra, depois vem outra, e a pessoa anda ali num ciclo e nunca mais se desenrola. Ora, eu, com a minha cabecinha, para tentar evitar essas situações, as coisas que são para dizer, diz-se e mais nada. Claro, em casos mais graves ou isso, lá está, não minto, mas omito. Ou distorce. Omito e automaticamente nem digo a verdade, nem digo a mentira. Sim, não digo nada. Exato. E assim já não me deixo enrolar, porque depois tenho de inventar mais outra. E depois, analisando as coisas, começa-se a ver ali aquele rol todo de mentiras. Eu, como não gosto de meadas, nem de novelos, nem de nada, nunca fui por aí. Meadas não. Entre meadas depende. Mas... não, entre meadas não gosto. Não, mas se fosse assim... uma caldeirada ainda aí. Agora entre meadas não. Um marisco. Ai. Não, mas... dá-lhe alguma coisa, é? Não, é falta. Ah, é falta. Mas é assim, entretanto é aquela situação. Há pouco falou-se de uma coisa que agora me esqueci, portanto vamos seguir em frente, portanto me esqueci. Mas tinha a ver com as mentiras mesmo. Novidade. Ah, já sei o que é. Com aquela questão do mentir, porque uma pessoa nos pediu para não contar nada sobre a sua vida. Eu não sei se isso é mentira. Ou se é ser uma pessoa responsável. Eu acho que até se há mentira, será mais uma das justificáveis, digo eu, porque... Não, pode ser, é ser responsável porque assumiste a responsabilidade para a outra pessoa. Mas se outra te vem perguntar, tu contas uma coisa, logo à noite o António vem perguntar e eu estou-lhe a mentir porque tu me pediste. Estou a mentir a ele porque tive um compromisso não, contigo. Podes fazer uma coisa muito simples, olha, não sei de nada. É mentir. Não sei, tu sabes? Mas é uma mentira por omissão. Exatamente. Eu não estou a dizer não sei e sabe. Eu não estou a negar deliberadamente. Eu estou a mentir. Não sei nada. Está a fazer de conta que não sabe. Exato. É o que eu faço. Mas ao dizer não sei quando sabe. Claro, é mentira. Já. É uma mas por omissão. Fica logo por ali, mas pronto. Agora. E é o assunto final, que são dois em um. Há bocado disse uma coisa que também não me lembro qual foi, mas foi-me reportar, talvez, à mentira que nós vemos mais no dia a dia. São duas situações que acabam por encaixar mais ou menos uma na outra. Há muitos anos eu estava a falar com um amigo meu, e ele até gostou do termo, que é o hipocrisia obrigatória. Ou foi ele que me disse. E por acaso o Tony Carreira também sabe, foi vizinho dele no cavaco. E a hipocrisia obrigatória, que é uma mulher chega. Uma senhora já, que nós vemos que está feia como tudo e temos de dizer, ai que está tão bonita. Temos que dizer, não, eu não sou disso da hipocrisia obrigatória das aparências. Quando se está em sociedade, ou quando se está perante visitas, ou não sei o quê, tem que dizer, acaba-se comer e dizer, está tudo bom, estava tudo muito bom. Olha, você já sabe que já comi algumas vezes aqui na casa do António da Silva, que quando a coisa não sabia bem, eu dizia, não é dizer está tudo bom quando não está. Não concordo com isso. E o que se vê mais vezes? E se calhar aqui o António da Silva dos três é o que apanhou mais situações, se calhar não, com certeza, que apanhou mais situações dessas, é no meio profissional, no emprego. Oi. O mentir, mas isso faz parte do negócio, faz parte do esquema, mas porquê? Tem que se mentir porquê? Ainda há bocado estamos a falar do Sporting Porto, Barcelona Real. Chega-se ao fim do jogo, senhor Vitor Pereira, você sabe se o Ismailov vem para o Porto? E ele está farto de saber que vem. Não, que eu saiba, não vem. E no dia a seguir está lá. É mentira, porque é obrigatório, mas porquê? Eu não, eu já sei que sou normal, mas eu não concordo com estas coisas das mentiras. Espera aí, que a ideia essencial não é isso que eu vou dizer agora, por isso faz aí o problema. A ideia essencial é a mentira tornou-se habitual. E eu não concordo com isso. Nestes meios, a mentira é uma rotina. Parece que é quase obrigatório mentir. Eu não mando. Não, não olha para a nossa. Ainda bem que eu trabalho em casa. Olha para a nossa sociedade. Aonde? A nossa sociedade. A sociedade dos três. Não. A sociedade que nos rodeia lá fora. Quer dizer, é uma sociedade de gente animicamente pequena. Claro que há sempre. É assim. Isto é a mesma coisa que tens uma casa, isto é numa cidade onde só casas pequeninas e de vez em quando lá uma ou outra maior, não é? Mas digamos que as pessoas de natureza são assim, são pequeninas, e são pequeninas porque não são, cá está, não são capazes. Por exemplo, há um bocadinho disseste isso, agora, por exemplo, agora vamos imaginar que eu olho para ti e diga, oh, não, realmente, isso é a forma de estar aqui apresentado. Estás feio. Pijama e tudo. Estás feio. Não é? Ou imaginemos que eu digo isto, sei lá, à namorada, por exemplo, não é? Ai, tal, gostas do meu vestido? Não sei o que. Então não. Por acaso não gosto. A pessoa não vai compreender. Que esta, é aquela coisa do. Do compreender. Não é? A pessoa não vai compreender. Vai entender aquilo como um ataque pessoal e não como ser sincero. Não aceita. E por isso, a pessoa, para evitar isso, vai dizer: sim, gosto. Ah, entraste aí numa coisa importante, que é o mentir para evitar confusões. Ora, vou só dar uma chica. Toma, António da Silva. Vocês, ambos os dois, são umas crianças ao pé de mim. Ao pé de mim, que sou aqui, estou vou aqui. Vou fazer 88, promise me. E, infelizmente, quem anda cá fora sabe muito bem, e quem lida com a tal sociedade, que a sociedade é uma sociedade falsa, uma sociedade hipócrita. Exato. A hipocrisia imperou, instalou-se, assentou a raiais e aqui está e para sai. O futuro e daqui não sai. Nós dizíamos, naqueles tempos, a malta do Porto, o que tem a dizer, dizem, não sei o que mais. Mas, infelizmente, também por muitos paraquedistas que apareceram aqui, e até os próprios portugueses. Paraquedistas é bonito. Até os próprios portugueses também entraram nessa. Já para não falar, naquele caso especial, daquele mundo sociesse que iam lá, como é que é isso? O jet set. Society. O que é isso, se não uma hipocrisia a todo o tamanho? E as tias não sei quê, e as primas não sei o que mais, aquilo é tudo um fogo de artifício. Mas qual é aquelas pessoas é que é realmente verdadeira sua maneira de ser? Mas a profissão deles é mentira. Pois, lá está. São profissionais. Mas olha que esse, eu não caio muito em cima deles, porque claro que há exceções, mas a maioria, aquela toda a aparência, e está tudo muito bonito, não sei o quê, depois você vai lá à casa e é uma porcaria. E eu não sei. Pois, eu não sei. Vai lá à casa e é uma porcaria. Eu sei de aquilo que aparenta. Eu sei de situações. Também pior que nós. Que as pessoas, nós vemos-las na rua, a elas e a eles. São muito felizes, muito bonitinhos. Alardam ali felicidades e riquezas e aparatos e mais não sei o quê. E entra-se na vida deles. E quando se vai a ver a vida deles. Cá está. É três vezes pior. É um pântano. Não, cá está. É um pântano. Porque eles são mentirosos por profissão. Pois. Não é? E para se ingrarem na vida, tiveram de entrar no jogo. Para se mas dar... achar, esse tiveram que. Esse tiveram que não porque têm pretensões ao nono. Ah, nono. Tiveram que para chegar a determinado ponto, exatamente, porque ninguém os obrigou. Tu, não, porque quiseram. Tu não admites isso porque tens uma cabeça assente nos ombros. Mas essas por pessoas. Mais no pescoço. Mas essas pessoas não têm. Elas só têm um alvo a atingir: estrelato, fogo de artifício. E vai nada. E o estrelato vai pela mentira, não é? É só única e simplesmente. No caso dela, por isso é que eu digo que são mentirosos por profissão. Pois. Enquanto a mim, nada. Mas não justifica. Está no emprego. Ó patrão, como é que nós estamos seguros? Está tudo direitinho. Não se preocupe, no dia a seguir, todos pedidos. Porquê é que ele mentiu no dia anterior? Ou no mês anterior? Quando já sabia que aquilo ia terminar assim. Mas é o mundo triste. É aquela situação. Não há hipótese a fugir. Se eu disser, não é? Portanto, se eu disser que sim, está tudo mal, e que possivelmente já amanhã muitos vão ser despedidos, e ele sabe, não é? Mais do que arranjar confusões, ele sabe que as pessoas vão entender isso como, caralho, não vão pensar, bem, olha, se calhar, olha, tentamos, fizemos, mas não conseguimos. Ou se calhar não vão olhar para elas e pensar, epá, eu também podia ter feito mais pela empresa em que trabalho, pelo meu próprio emprego. Mas as pessoas vão entender isso apenas como, não é? Ou seja, a sociedade que o rodeia, que são os empregados, não vai compreender. E, portanto, é aquela história, não vai compreender. E o patrão, que não é capaz de encontrar corrente, e dizer, olha, sim, vamos, amanhã vai tudo para a rua. E eu também. Não é? Ou então, vai tudo para a rua, porque não se vendeu o suficiente. Não se vende isto o suficiente. Não sei o que é o suficiente. As pessoas no dia a seguir já na grande aparecem, ou seja, ele para evitar esse tipo de coisas, ele aí a mentira acaba por ser uma proteção. Cá está, é aquela situação porque a pessoa não tem a coragem de encontrar a corrente. Infelizmente, desculpa. Porque é isso que todos os patrões fazem, não é? Quando há um que faz diferente, opa, olha, bem feita, meteste nela, agora aguenta-te, não é? As pessoas não condenam quem diz a verdade. O mundo está podre. E calma, já disseste tudo. Eu tenho uma amiga, agora não, mas quando eu estava no meio de uma empresa, lá sai, convívio com colegas de trabalho todos os dias, porque vocês estávamos aqui a falar da relação empregado-patrão, mas não é só isso, é mesmo entre eles, entre os colegas. Eu tenho uma amiga que é muito semelhante a mim em muita coisa, e numa das coisas é mesmo isso de ser frontal e não ter receios, apesar de no posto dela, onde estávamos, até era superior ao meu. Mas... mesmo ela, que é como é, eu lembro de vir almoçar com ela e vimos cá fora e tal, e ela disse, olha, a Antónia Joaquina, eu estou muito com o Joaquim António, a Antónia Joaquina que estava a conversar comigo, a falar sobre o vestido, eu achei aquele vestido tão feio, mas pronto, lá sorri, eu disse, então, mas porquê é que não dissesse logo? Ela, mas sabes, tem que ser assim, que é para ela não ficar a pensar, mas tem que ser assim porquê? Lá está o tem que ser assim, é das frases que se ouve mais, tem que ser assim. Tem que ser assim, porque ensinar-nos a ser assim. Não, lá não estava com paciência para que a pessoa questionasse. E é o mundo que se criou e a maneira de ser que se criou. E se calhar porque a pessoa até gosta que lhe minta. É. Mesmo sabendo que estão a mentir. Mesmo sabendo. Claro. Então, tu não te guias pela tua cabeça. Mas tem que me guiar a cabeça de quê? De Tony Carreiro. Tu guias-te pela tua cabeça para fazeres a tua vida. Então uma pessoa sabe que eles são mentiras. Olha uma coisa. Eu há uns tempos, e peço desculpa à pessoa, mas vou ter que fazer referência a essa história. Não há problema nenhum. Pronto, não vou aqui referenciar, mas basicamente há uma pessoa que me pediu para que eu a mimasse. Com palavras. Aquelas palavras bonitas. Eu, no fundo, ela sabia que podia contar comigo, mas a verdade é que, quer dizer, ela sabia, como eu pouco a conhecia, tive que mentir, digamos, para que, ou seja, ela sabia que eu ia mentir, não é? E, portanto, ou seja, mas eu tinha que dizer coisas que ela sentisse que eram bonitas e sabia que eu estava a mentir, porque muito, ela sabia que eu tinha falado com ela uma vez ou duas, não é? Em mal se conheciam, sim, ou seja, ela sabia que não tinha nenhuma. Eu sei que fosse alguém já há anos, não, ela sabia que não tinha nenhuma afinidade com ela, não é? Para dizer coisas reais, claro, é assim. Eu fui frontal e foi o que eu disse. Eu não consigo fazer, nem sei sequer como é que isso se faz. Mas uma pessoa, eu volto a perguntar, mas ela predispôs-se a que, não é? Ela predispôs-se a que, e sabia que, como é lógico, eu ia dizer que mentira, porque eu não a conheci de lado nenhum, não é? Lá está. E a ter que ir aos clichês, aquelas frases que todas as mulheres gostam de ouvir. Lá está as tais mentiras caridosas. Quantas vezes nos namoros nós inventar e a mentir, e porque tu assim, e porque tu assado. Às vezes não é mentira, é mais exagerar. É, aquelas mentiras piedosas e amorosas. Mas não é por aí. Como é que uma pessoa que sabe que estão a mentir e quer que admitam na mesma e gostam. Há pessoas carentes. Essa é boa. Essa é boa. Para pessoas carentes, no caso aqui do Carlos, essa pessoa em causa talvez estivesse carente e sentisse a necessidade que lhe dissessem os mimos. Não interessava da maneira que era. Ela precisava de as ouvir. Já estava tão desesperada. Mas no Há muitas pessoas, infelizmente, assim. Por exemplo, essas pessoas, por exemplo, nesses programas da noite da rádio e tal. Pessoas de tal maneira, o locutor que está a falar com ela. É o melhor amigo dele. O locutor não conhece a pessoa de lado nenhum. E está para ali a inventar, como se fosse a pessoa mais querida dele. E a pessoa receptora sente-se aliviada, sente-se animada. Ora, isso será mentira? Não, é mentira, mas parte mentira. É piedoso, é amar o próximo e estar animá-lo. Disponível mesmo para... Ora, portanto, podemos dizer, ele está a mentir porque ele não está a sentir aquilo. Às vezes alguns até podem estar a sentir. Alguns até sentem bem e de que maneira. Mas há outros que limitam-se a fazer o papel deles. Estão ali a representar um ator de teatro de pronto ao microfone. Está ali a mandar duas para animar as pessoas. Mas cá está, mas o locutor também é muito chamado de animador, portanto também... Claro, animador... É subjetivo, não é? Até que ponto é que... até onde é que acaba a profissão e começa a mentir? É mentira, claro. É muito relativo. Agora, essa rapariga do vestido, se calhar ela também se sentiria tão carente que preferia que lhe mentissem. Pelo menos que não a perturbassem com mais verdades. A cabeça das pessoas é muito complicada e precisa muitas vezes de ser animada. E então toca a mentir. Bom, não mintam só por mentir, se for num contexto que justifique mesmo, entende-se. No resto, sejam pela paz e pelo amor, como manda o nosso Papa. Ah, já não é nosso, já não é. É o próximo que vier. É o Papa. Há da B2, é o Papa misto. Bem, exatamente. Vamos embora, alguém tem música? Tenho eu. Está bem. Joaquim. Eu não. Não, Joaquim, até para a semana, digam lá, que é para os ouvintes. Ora, então, espero que não tenham ficado martirizados com estas mentiras todas que para aqui estivemos a mandar para o ar e que tenham uma boa semana. Cheguem ao fim do programa e digam, gostei muito deste programa, foi o meu preferido de sempre. Que é para a gente, sabemos que é mentira, mas que assim ficamos contentes. Isso são todos, não é só por hoje ser das mentiras, todos os programas são da vossa inteira. Exato, exato. Gosto muito agradável. Sempre. Mintam para aí que a gente gosta. Tony. Já agora, só um pedido de desculpa àquelas pessoas que nós sem querer atingimos, não é? Ouvintes que estão a ficar com consciência pesada, peço-me essa desculpa, mas eu não tinha falado convosco, não sabia. Não é? Pronto. Ah, bem, vamos ouvir uma música, isto é um clichê, não é? Tem que ser um clichê. Eu quero ver é se tu tens essa música que vais apresentar, que eu já sei qual é. Tem. Qual é que tu sabes qual é que é? Não, diz, faça não, favor. Não, eu não sabia, eu estava a mentir, eu não sabia que não sei qual é. Agora estás a mentir. Eu menti há pouco ao dizer que sabia qual é. Não, eu menti, faça favor, eu sei qual é. Não menti. É a música de João Pedro Paes. Ah, não, por acaso não foi essa. Ah, então qual é que estás a pensar que é? É mentira. Não. É a música de João Pedro Paes que sabe. É mentira. Muito bem. Mas é mentira. Vamos ouvir então esta... Por acaso, eles logo no início dizem uma coisa que quando eu te digo é mentira. Dá-me vontade de ter ao meu lado, vendo-te a olhar para mim. Por exemplo. Isso seria uma mentira ao falar para ti. Oh, tenho uma ideia. Já que falamos em mentiras, então posso ser eu a cantar a canção? Não. Ah, podes. É mentira. Podes. Não, isso não é. Essa parte é verdade. De ser eu, porque eu tenho essa música gravada para mim. Ah, é? E vamos ter uma música cantada por Carlos. Até que enfim, que vi... Uma coisa em condições, não é? Fechar um programa. Até que enfim, uma verdade. Não sei. Mas tens mesmo, acho que... Tenho. Só que eu digo vendo-te olhar para mim. Eu também não vou ver olhar para mim. Mas diz mentira no refrão. Digo mentira. Pronto, então vamos ouvir Tony. É plágio. É, que eu digo, a música é minha. Pronto. A música e a letra também é minha. Então vamos embora. Vamos ouvir então... Carlos Bonaparte, com mentira. Até para a semana.